três noites que eu vejo nos meus sonhos coisas estranhas que parecem uma visão. No sonho sempre vejo uma velhinha tão pobrezinha que me estende a sua mão. No sonho sempre vejo uma velhinha tão pobrezinha que me estende a sua mão. No sonho eu saio numa carruagem no meio da floresta a passear. Avisto rios, montes, muitas flores e muitos passarinhos a cantar. Avisto rios, montes, muitas flores e muitos passarinhos a cantar. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, passarinho, canta, que eu quero ver o fim desse sonho. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, passarinho, canta, que eu quero ver o fim desse sonho. No sonho eu me ajoelho e grito alto: meu Deus, não sei o que será de mim. Não sei o que vai ser da natureza que chora porque sente que está no fim. Não sei o que vai ser da natureza que chora porque sente que está no fim. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, passarinho, canta, que eu quero ver o fim desse sonho. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, passarinho, canta, que eu quero ver o fim desse sonho. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, passarinho.